Cara, na verdade eu não preciso de ajuda. Eu preciso provavelmente. Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso provavelmente morrer. Porque esse estigma não sai nunca mais da vida de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito, muito já chegada a mim. Então, isso daí nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas 2 semanas aí saiu na Farewell. Goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim. Mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque. É meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou. Me deixou. Aroused. Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que um exposed de Twitter. Verdade, ali principalmente já todo mundo já me odeia. Então, isso vai ser usado contra mim de todas as Contar a história maneiras toda. possíveis.